no dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Um dia no futuro, então casados, mas eternos namorados, flores lindas eu ainda vou lhe dar. Que seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que eu sonhei, a namorada que eu sonhei, a namorada que eu sonhei, a namorada que eu sonhei. RTA FM. Me dar tanto, tanto e não ter ninguém. Cansei de ser pra você só mais um alguém. Do nosso amor nada resta, não posso mais tentar. Se você já matou a esperança de continuar. Adeus, amor, adeus, não vou mais ficar. Meu coração, como eu, já cansou de esperar. E o meu pranto a correr pela face, eu tento disfarçar. E por mais que ainda disfarce, não paro de chorar. É difícil dizer este adeus, mas tenho que dizer. Vou levando a saudade e a tristeza de não ter mais você. Adeus, amor, adeus, não vou mais ficar. Como eu já cansou de esperar. Adeus, amor, adeus, não vou mais ficar. Meu coração, como eu já cansou de esperar. Meu pranto a correr pela face, eu tento disfarçar. E por mais que ainda disfarce, não paro de chorar. É difícil dizer este adeus, mas tenho que dizer. Vou levando a saudade e a tristeza de não ter mais você. Adeus, amor, adeus, não vou mais ficar. Meu coração, como eu,

meu Cadillac com um mecânico outro dia. Pois há muito tempo num concerto ele pedia: como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, bibi, tubarapô, bibi. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Calhambeck, bibi. Quero buzinar o Calhambeck, bibi, tubarapô, bibi. Saí da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeck, bibi, buzinei assim o Calhambeck, tico, tubarapô, bibi. E logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu Calhambeck fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei. O Calhambeck, bibi, o broto quis andar no Calhambeck, tico, tubarapô, bibi. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estou, que beleza de carinho. Fui me acostumando e com caramba fui gostando do Calhambeck, bibi. Quero conservar o Calhambeck, tico, tubarapô, bibi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar o Calhambeck, bibi. Meu coração ficou com o Calhambeck, tico, tubarapô, bibi. O Calhambeck, bibi. Meu coração ficou com o Calhambeck, tico, tubarapô, bibi. Dei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo num concerto ele pedia. E como vou viver sem um caramba pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, tico, tubarapô, bibi. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Calhambeck, bibi. Quero buzinar o Calhambeck, tico, tubarapô, bibi. Saí da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de um malvado. Calhambeck, bibi, buzinei assim o Calhambeck, tico, tubarapô, bibi. E logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu Calhambeck fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei. O Calhambeck, bibi, o broto quis andar no Calhambeck, tico, tubarapô, bibi. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estou, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do caramba fui gostando do Calhambeck, bibi. Quero conservar o Calhambeck, tico, tubarapô, bibi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar o Calhambeck, bibi. Buzinei assim o Calhambeck, tico, tubarapô, bibi. O Calhambeck, bibi. Calhambeck, tico, tubarapô, bibi. O Calhambeck, bibi. Meu coração ficou com Calhambeck, tico, tubarapô, bibi. O Calhambeck, bibi. Meu coração ficou com falsa verdade quando afirmam ser o divórcio um grande mal, pois quando se casam os que se amam pretendem viver juntos afinal. Mas se o casamento não for feliz, outra solução deve existir. E precisam as leis do país o divórcio permitir, para dar aos mal casados, depois de separados, o direito de amar. O divórcio não é um mal, nem tampouco é um pecado, pois permite a dois que erraram num outro amor se encontrar. Para dar aos mal casados, depois de separados, o direito de amar.